condições diferentes, né? Então, mães, parem de perder tempo com isso. Apesar de que é um exercício diário, gente. Ontem eu brinquei que eu recebi uma mensagem no meio da tarde, no meio de uma reunião, e era de uma mãe, uma amiga minha, que tem um filho que tem uma diferença de uma semana do meu mais velho, ou seja, eles não fizeram 14 ainda, e ela falou: Save the date. Segue aqui a data do aniversário de 15 anos da Malu. O ano que vem, em agosto de 2027. Gente, eu olhei aquilo, falei, gente, eu nem sei ainda do meu final de semana, ela já tá organizando os 15 anos do ano que vem. Eu falei, eu tô muito atrasada. Eu tava com uma colega de trabalho e ela falou assim: Carol, para com isso, é ela que tá muito adiantada. Então, assim. Mas olha como a nossa tendência, né, no mundo de hoje é se comparar. E não tem nada a ver, claro, né? Eu não fiquei me sentindo culpada, nem me senti mal. Mas eu sei que talvez em outros tempos eu ficaria. E eu sei que muitas de nós mães ficamos. Por isso que vale sempre esse olhar sobre a culpa, tá, gente? Culpa, visitinha que vem, fala alguma coisa, a gente ouve. A gente questiona, pede para se retirar e segue a vida. Não paralisemos mamães com a culpa, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Muito bem. Infelizmente o tempo passa rápido. Ficaríamos horas aqui conversando sobre esse assunto tão importante, tão especial. Quero mandar um abraço para a Lloyd, lá no Maranhão, participando com a gente. Falou que está amando a entrevista. Muito obrigado. Léo Ramiro, Juiz de Fora, Minas Gerais. Alvino Lima também ouvindo a gente. Muito obrigado a todos que mandaram suas perguntas, suas participações. E a gente abre espaço, Carol, para você divulgar suas redes, para quem quiser te acompanhar. E já aproveito para desejar um feliz Dia das Mães para você, para a Luana e para todas as nossas ouvintes também. Obrigada. Eu também desejo aí um lindo Dia das Mães, né? De muita conexão com vocês mesmas, mamães aí, Luana, todas as ouvintes. Bom, nas redes sociais você pode me encontrar pelo Carol Binhame, tá? No Instagram. O Binhame é com B de bola, então Carol Binhame no Instagram. Eu também lancei um site, no mês passado, que é eucuidodequemcuida.com.br. Então, se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho lá, eu faço atendimentos online, presencial aí, para o Brasil todo. E o tema de hoje foi Mães que Transformam Vidas. A entrevista foi com Carol Binhame, que é educadora parental. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fico Por Dentro. Feliz Dia das Mães. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã. Curta, compartilhe muito essa entrevista, gente. E um forte abraço para você. Tô indo embora, amanhã eu volto, hein? Amanhã, sabadão, estaremos por aqui. Programa especial para as mamães aí. Muita música, muito choro, muita alegria, muita risada. Com certeza garantida a partir das 4. Espero você. Um forte abraço. Bom fim de semana, Luana. Bom fim de semana. Aproveitem o Dia das Mães, coma muito peixe por nós, tá bom? Pode deixar. E até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está à venda pela loja RTM o livro Contra a Cultura do Reino, interpretando e pregando o Sermão do Monte. A obra, organizada por Clayton Kunz e com prefácio de Luiz Saião, é uma parceria entre a RTM e a Faculdade Batista Pioneira. Entre os capítulos 5 e 7, o livro traz uma imersão e analisa de forma aprofundada as lições que Jesus apresenta em Mateus, trecho conhecido como Sermão do Monte. Adquira já Contra a Cultura do Reino pela loja rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir e ler. Esta é a Transmundial, via satélite diretamente de São Paulo, Brasil. Conosco, FM 87,9, Rádio Vila Nova, Tonantins, Amazonas. FM 101,5, Transmundial, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ouça ou assista nossa programação em www.rtmbrasil.org.br. Muito bom dia, sextou, turma! E olha, a temperatura aqui em São Paulo já tá caindo gradativamente, parece que vai ser um final de semana de Dia das Mães gelado, turma! E você que tá sintonizado conosco, obrigada pela tua companhia, não fique por dentro, agora no Através da Bíblia, hoje no Painel Literário, no NCCast, porque tem tudo isso e muito mais, então boa sexta pra vocês e maravilhoso estudo! Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves. Querido amigo, hoje vamos estudar Zacarias.